Jesus virá, Jesus virá, disto eu sei, disto eu sei. Jesus virá, Jesus virá, vem outra vez, vem outra vez. Prepare então seu coração, seu coração. Jesus virá e voaremos pra Sião. Jesus está. Jesus virá, disto eu sei.